Sabe aquela pessoa que foi e ainda é o amor da sua vida, mas que por apenas um deslize você a perdeu? Manda essa canção pra ela. Tentando falar o que eu não sei explicar, tentando provar e não sei como mostrar. O que eu senti aqui dentro foi coisa de momento. Tentando mostrar o que fiz foi revidar. Foram tantas mágoas, nem vale a pena lembrar. Mas esse sentimento insiste a todo tempo que eu devia te procurar. Fico cantando as horas quando penso em te encontrar. Me pego imaginando se ainda vai me aceitar. Se amor de verdade, tudo vai ficar bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm, mas vou te dar motivos pra você ficar. E o final dessa história é a gente, quem sabe, se vai escrever. Sabendo que tudo pode acontecer, te dou a minha mão pra você segurar. Te dou o meu ombro, mas você não vai precisar chorar. Tentando falar o que eu não sei explicar, tentando provar e não sei como mostrar. O que eu senti aqui dentro foi coisa de momento. Tentando mostrar o que fiz foi revidar. Foram tantas mágoas, nem vale a pena lembrar. Mas esse sentimento existe a todo tempo que eu devia te procurar. Fico contando as horas quando penso em te encontrar. Me pego imaginando se ainda vai me aceitar. Se amor de verdade, tudo vai ficar bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm, mas vou te dar motivos pra você ficar. E o final dessa história, quem sabe se vai escrever. Sabendo que tudo pode acontecer, te dou a minha mão pra você segurar. Te dou o meu ombro, mas você não vai precisar chorar. Te dou a minha mão pra você segurar. Te dou o meu ombro, mas você não vai precisar chorar.